512, 6, chama agora o centro da equipe, 126, da São 0, Santa Maria, 128, décima 8. Bom dia, autorizado pouso de Tá bom. Azul 498, controle, Salvador, ação de verificação. Azul 498, controle de verificação da Genéis 1, no retorno do Comédia, altura 390 no 4, no ponto de abertura. Azul 498, contato na DAR, está na posição coral. Desça para o meio de voo 050. Número 253, controle Salvador, com a identificação. Desça. Vou chegar da ponte para 4 metros. Automação no 0 no 4. Chame em 1219 quando agora pelo negócio. Autorizado Galeão via rota do plano de voo nível 360. Saída Sambo 1, Leda, transição Doppler. Transponder 5206, frequência do controle de Salvador 20 décima 8. autorizado a linha de decolagem no 0, vento 0,70 graus, 0,59. Para o localizador, sua direita para 070, sexto para 310, ao centro 0,4. 18, chama o torre Honda 18, decimal 9. 0, vento 070 graus, 059. 330, décima 8 com você. 330, décima 8, obrigado, 32, seu nome. Prostimero 62, seu nome, bom dia. 2-1-1, respondeu, completa o radar para decorar. Se você vê, foi a versão do 1, seleção Doppler. Para o meu chegou o 3-0. Então, 1, Doppler, 3-0-0-6-2, no 1. Azul 4098, chama agora o centro do Cícero. 1-2-5-1, secundário 1-2-3-8. Com 1963, autorizado a decolagem, 0 vento, 060 graus, 059. vai. Bird autorizado, alinhado e decolagem no 0, vento 070 graus, 629. Gol 1963, chamador centro Recife, 125 décima 1, peça varanda 23 décima 8. Vamos, 330, uma chance de voar, uma chapa da frente. 3, ponto 1. Ok, roda com a Duda presente, tá? Nossa, tchau. 0 graus, 0, 7, 9. Juliette, o meu vídeo está falado ao 0900. Chame controle Salvador no 20.8, por favor. 208, Salvador. Não, meu Deus, não meu Deus. Papa no meu rosto. Contato o radar na autocolagem. Se você sair do Salvador, trânsito morto. Alô, meu Deus, eu vou 430. Com certeza, todos os atores são prometidos e voar direto a Boca.